mas eu gosto tanto dela. Eu vou pelo mundo todo, eu penso de novo, porque só tem ela aqui. E ela é tão intensa, e eu sou tão louco, mas eu gosto tanto dela. Eu vou pelo mundo todo, eu penso de novo, mas é que só tem ela aqui. Quantas vezes tentei, mas parei, voltei, eu cansei, já não quis mais. Dei pra lá, me acabei, eu fiz as malas, vazei, mandei um aqui jaz. Nosso amor sem paralelos, nossa corrente sem elos, paraíso sem paz. Na hora em que cai o castelo, a lembrança em que eu martelo, a saudade que me traz aqui. Contra meus moinhos de vento, procurando algum alento, onde o tempo ficou pra trás. Tudo que eu desejo e não quero, que eu odeio, mas venero, ela não é isso, é muito mais. Ela é tão intensa, e eu sou tão louco, mas eu gosto tanto dela. Eu vou pelo mundo todo, eu penso de novo, porque só tem ela aqui. Eu sou tão intenso, e ela é tão louca, mas eu gosto tanto dela. Eu vou pelo mundo todo, eu penso de novo, mas é que só tem ela aqui. Ela é um pássaro, com perigo no bico. Eu sou um elefante, sempre firme aonde eu piso. Somos sol e a lua, ela é minha casa, eu sou a rua. E eu só quero ela nua, onde ela me quiser. Amanhecer no seu peito, e sem nem pensar direito, porque esse é o nosso jeito. E depois dê no que der, consequência do natural. Você temperamental, e eu tão sentimental. É fogo e TNT, um dois o tempo vira, mano. Essa mina pira, de novo meu mundo gira. Hoje eu não quero mais você, nós dois saiu do ritmo. Sem poesia, foi mal, eu não chorei pela sua companhia. Amanhã é outro dia, outra cama vazia, outra dama vazia, onde eu procuro te esquecer. Porque eu sou tão louco, ela é tão intensa, mas eu gosto tanto dela. Eu vou pelo mundo todo, eu penso de novo, porque só tem ela aqui. E ela é tão louca, e eu tão intenso, mas eu gosto tanto dela. Eu vou pelo mundo todo, eu penso de novo, porque só tem ela aqui.